Despertando a saúde mental. O poder dos fitoterápicos no cotidiano. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o estresse, a ansiedade e a sobrecarga emocional se tornaram parte da rotina de milhões de pessoas, buscar alternativas naturais para equilibrar a mente se tornou essencial. Nesse cenário, os fitoterápicos emergem como uma poderosa aliança na jornada pela saúde mental, oferecendo suporte sem os efeitos colaterais frequentemente associados aos medicamentos convencionais. Plantas como erva cidreira, camomila, valeriana, espinheira santa, guaco e erva príncipe estão ganhando destaque não apenas na medicina tradicional, mas também em pesquisas científicas que validam seus benefícios para o bem-estar psicológico e emocional. O uso consciente de fitoterápicos no dia a dia representa uma revolução silenciosa na forma como cuidamos da mente. Diferentemente de abordagens puramente farmacológicas, a fitoterapia trabalha de maneira holística, respeitando os ritmos naturais do corpo e promovendo um equilíbrio sustentável. Muitas dessas plantas atuam diretamente no sistema nervoso central, modulando a produção de neurotransmissores como a serotonina, dopamina e GABA, substâncias fundamentais para o controle do humor, do sono e da resposta ao estresse. A erva cidreira, por exemplo, é amplamente reconhecida por suas propriedades ansiolíticas leves, sendo eficaz no alívio da tensão nervosa e na promoção de um sono mais tranquilo. A camomila, por sua vez, vai além do famoso chá noturno. Estudos indicam que a apigenina, um flavonoide presente na planta, se liga a receptores cerebrais semelhantes aos das benzodiazepinas, mas sem o risco de dependência. Isso faz da camomila uma opção segura e acessível para quem busca reduzir a ansiedade diária, especialmente em quadros leves a moderados. Já a valeriana, usada há séculos como sedativo natural, demonstra eficácia comprovada no tratamento da insônia, ajudando a diminuir o tempo necessário para adormecer e melhorando a qualidade do sono profundo. Outras plantas menos conhecidas, mas igualmente poderosas, estão sendo redescobertas. A espinheira santa, por exemplo, embora mais famosa por seus efeitos gastrointestinais, também apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante que pode influenciar positivamente o cérebro, já que a inflamação crônica está diretamente ligada a transtornos como depressão e fadiga mental. O guaco, tradicionalmente usado para problemas respiratórios, contém compostos que ajudam a reduzir a tensão muscular e promover o relaxamento, sendo útil em momentos de crise de ansiedade ou ataques de pânico. E a erva príncipe? Um segredo bem guardado da fitoterapia brasileira. Conhecida por suas propriedades calmantes e reguladoras do humor, essa planta tem sido estudada por seu potencial no alívio de sintomas depressivos e na melhora da concentração. Seu uso, ainda pouco difundido, começa a ganhar espaço entre terapeutas naturais e comunidades de saúde integrativa, que buscam alternativas que não silenciem a emoção, mas que ajudem a processá-la com mais clareza. O que torna os fitoterápicos tão atraentes é a possibilidade de integração com o estilo de vida moderno. Eles podem ser consumidos em forma de chás, cápsulas, tinturas ou extratos secos, adaptando-se facilmente à rotina de quem trabalha, estuda ou cuida da família. Um copo de chá de camomila à noite, algumas gotas de valeriana antes de dormir ou uma cápsula de erva cidreira no almoço podem fazer uma diferença significativa ao longo do tempo. O segredo está na constância e no uso consciente, sempre respeitando as doses recomendadas e buscando orientação profissional quando necessário. Claro, não se trata de uma solução mágica nem de um substituto para tratamentos médicos em casos mais graves. Pessoas com transtornos de ansiedade generalizada, depressão clínica ou transtorno bipolar devem continuar sob acompanhamento especializado. No entanto, os fitoterápicos podem atuar como coadjuvantes poderosos, reduzindo a carga medicamentosa, suavizando efeitos colaterais e fortalecendo a resiliência mental. Muitos psiquiatras e neurologistas já incorporam essas plantas em seus protocolos integrativos, reconhecendo que a mente e o corpo estão profundamente conectados. Ainda há resistência em alguns setores da medicina tradicional, que enxergam a fitoterapia com ceticismo. Parte disso vem da falta de padronização em alguns produtos, da variação na qualidade das plantas e do uso indiscriminado por conta própria. É fundamental, portanto, escolher produtos de marcas confiáveis, com registro na Anvisa, quando aplicável, e preferir extratos padronizados, que garantem uma concentração constante dos princípios ativos. Além disso, consultar um fitoterapeuta, Médico integrativo ou farmacêutico especializado pode fazer toda a diferença na eficácia e segurança do tratamento. Outro ponto crucial é a educação. Muitas pessoas desconhecem os benefícios reais das plantas medicinais ou as confundem com remédios milagrosos. A fitoterapia não é natural igual inofensivo. Algumas plantas podem interagir com medicamentos, como anticoagulantes, antidepressivos ou anticoncepcionais. A valeriana, por exemplo, pode potencializar o efeito de sedativos, enquanto a erva cidreira pode interferir na metabolização de certos fármacos pelo fígado. Por isso, transparência e informação são essenciais. No entanto, quando usados com responsabilidade, os fitoterápicos oferecem uma ponte entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna. Civilizações indígenas, africanas, asiáticas e europeias utilizam plantas para equilibrar a mente há milhares de anos. Hoje, a ciência começa a desvendar os mecanismos por trás desses saberes, validando o que os povos tradicionais já sabiam intuitivamente. Estudos com neuroimagem mostram que certos compostos vegetais ativam áreas do cérebro ligadas ao relaxamento e à regulação emocional, provando que a natureza tem muito a nos ensinar sobre saúde mental. A prática diária com fitoterápicos também pode ser um ato de autocuidado. Preparar um chá com atenção, sentir o aroma, observar a cor da infusão. Tudo isso se torna um ritual mindfulness, uma pausa intencional no caos do dia. Esse momento de presença potencializa ainda mais os efeitos terapêuticos, pois a mente se acalma não apenas pela ação da planta, mas pelo gesto de se dedicar a si mesmo. Nesse sentido, a fitoterapia vai além da química. É uma filosofia de vida. Além disso, o movimento pela saúde mental natural está alinhado com tendências globais de sustentabilidade, consumo consciente e medicina preventiva. Ao escolher plantas em vez de sintéticos, muitas pessoas sentem que estão cuidando não só de si mesmas, mas do planeta. O cultivo caseiro de ervas medicinais, como manjericão, alecrim, cidreira e hortelã, torna-se um hobby terapêutico e uma forma de autonomia. Ter um pequeno jardim no apartamento ou na varanda já é um passo rumo ao equilíbrio emocional. Redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube têm impulsionado esse renascimento das plantas medicinais. Influenciadores de bem-estar compartilham receitas, depoimentos e estudos, alcançando milhões de seguidores. Hashtags como hashtag fitoterapia natural, hashtag saúde mental sem remédios, hashtag plantas que cuidam e hashtag autoconhecimento com ervas dominam os feeds, criando comunidades de apoio e troca. Muitos desses conteúdos são produzidos por pessoas comuns que encontraram alívio nos fitoterápicos após anos de sofrimento silencioso. Esse fenômeno viraliza porque toca em uma dor real. A sensação de impotência diante da saúde mental. Em vez de apenas medicar, as pessoas querem curar. Querem se reconectar com o corpo, com a natureza, com o sentido da vida. Os fitoterápicos oferecem essa esperança, não como solução única, mas como parte de um caminho mais humano, mais lento, mais profundo. Empresas farmacêuticas e de suplementos também perceberam essa demanda. Lançamentos de novos produtos fitoterápicos com embalagens modernas, selos orgânicos e fórmulas combinadas, como erva cidreira mais valeriana mais maracujá, estão em alta. O desafio, claro, é manter a qualidade e não cair no marketing enganoso. Consumidores mais informados exigem transparência. De onde vem a planta? Como foi processada? Há estudos que comprovem o efeito. Na prática, milhares de pessoas já incorporaram os fitoterápicos à rotina com resultados transformadores. Relatos de quem passou de noites em claro para um sono reparador, de quem sentia o coração acelerado sem motivo para uma respiração mais calma, de quem vivia na névoa da ansiedade para um estado de presença. Tudo isso com o auxílio de plantas simples, acessíveis e ancestrais. Claro, não é para todos. Assim como medicamentos convencionais não funcionam igualmente em todas as pessoas, os fitoterápicos também exigem experimentação, paciência e ajuste. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O importante é não desistir, buscar orientação e escutar o corpo. O futuro da saúde mental pode muito bem ser uma combinação inteligente entre alta tecnologia e sabedoria natural. Enquanto a neurociência avança com novos tratamentos, a fitoterapia oferece um alicerce ancestral que nunca saiu de cena. E quanto mais essas duas vertentes se encontrarem, mais completo será o cuidado com a mente humana. O despertar da saúde mental não precisa ser traumático. Pode começar com uma xícara de chá, uma cápsula natural, um momento de silêncio. Pode começar com a decisão de experimentar algo que a Terra já oferece há milênios. E pode transformar, dia após dia, a forma como vivemos, sentimos e nos relacionamos com nós mesmos. Descubra como os fitoterápicos estão revolucionando o cuidado com a saúde mental no dia a dia. Erva cidreira, camomila, valeriana e outras plantas medicinais oferecem suporte natural contra ansiedade, insônia e estresse, com ação comprovada pela ciência e respaldo da sabedoria ancestral. Aprenda a usá-las com segurança, evite riscos e integre essas aliadas poderosas à sua rotina de bem-estar emocional. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. Link aqui na descrição.